Bora tocar um pouquinho de marcante pra galera. A galera que gosta aí. Um. Meu amor. E aí? Não consigo esquecer de você. Aí, Pri, pra você, Pri. Quem tá solteiro, quem tá feliz, vai cantar aí, vai! Agora, lindo! Parece que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar. Não vá sem dizer seu telefone, eu preciso saber. O homem do chapéu de LED. Estou como criança perdida. É a trilogia! Mosqueiro, vou cantar! Lábios tão vermelhos, tá lindo, tá lindo! Eu não posso esquecer os lábios. E no quarto fechado, eu não paro de pensar em você. Eu não posso esquecer os lábios. Joga a mão lá em cima, vai! Bate na palma da mão! Na palma da mão! Um, dois, um, dois, três! É a trilogia detonando tudo pra você! Juninho Souza, um abraço pra você também, garoto! Aqui. E aí? 24 horas pensando em ti. Quando te encontrei, aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Não sabe como queria tanto te conhecer. E as mulheres vão viajando com os super telões e a metralhadora. Fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo com meu coração. Vai de Suzy para ele só vai agitar. Alguém muito especial. Filho já vai comandar. Eu estou preparado, pode me tragar. Como é que é? Faz um S pra mim. Bate na palma da mão, dá-lhe soquinho, dá-lhe soquinho! Você surgiu em minha frente como um anjo a me olhar, sorrindo para mim. Pode cantar! Logo me abraçou, dizendo amor, voltei pra te fazer feliz. Estou aqui, nunca te esqueci. Muito tempo eu passei sem te procurar. Longe de você. Eu até tentei fugir, enganar o coração, mas não. E só quem tá apaixonado vai cantar agora. Só pra te amar. Só pra te amar. Que lindo. Só pra te amar. Tá pai d'égua, tá pai dé. Só pra te amar. Só pra te amar. Só pra te amar. Bora, Márcia! Logo me abraçou. Ela, Mônica, Priscila, endoidando tudo! beijão. Nunca te esqueci. Muito tempo eu passei sem te procurar. Foram tristes os dias que vivi sozinho. E a loirona aqui do lado. Você. Rolando pra você, só pra te amar. Oi, te amar, só pra te amar. Só pra te amar, só pra te amar, só pra te amar. Bora mais uma, bora mais uma, bora mais uma. Da saudade chegou. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste e esquecei. Agora é sua vez. Fiquei esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar. Pra cantar bem alto aí, vai! Mega príncipe negro. O que eu te digo? Canta bem alto aí, pra trilogia, vai, vai, vai! Longe de você, longe não, bem pertinho. Eu não consigo. Bora, Juninho! Como é que é, garoto? Só mais uma chance, vai. Oh. Que lindo! Que me faça esquecer nós dois. Quer que eu vá, te vejo em tudo. Você me enlouquece e me deixa confuso. Só mais uma chance aí. Só mais uma chance, vai. Que me faça esquecer nós dois. Você é mais que o céu e o mar, a estrela e o luar. Sei que o bar, sei que o bar. Um, dois, um, dois, três, vai! Quando tu me der um sorriso, eu te dou um beijo. Tá com medo, tá? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetron tocar. Deixa o coração depois se abrir. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vira tua cabeça, vai perder o medo. Você tá com medo, tá? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetron tocar. Deixa o coração depois se abrir. Didi Marcos e Gaiato tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente fez. Didi Marcos e Gaiato tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente fez. A verdadeira referência está aqui. Didi. A verdadeira referência está aqui. DJ Júnior Monteiro, ditando as tendências. E você não para de dançar. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha lá em cima. Só quem tá solteiro, só quem tá feliz. Quem tá amando de verdade aí, joga a mãozinha lá em cima. É a nossa trilogia da saudade. Bora, orelha! Aí. No meu amor, não vou mais chorar. E não! Não vale a pena ter você. Oi, mas oi. Vou encontrar alguém! Alguém que vai me amar. Aí você vai saber. Aqui na trilogia você não para de dançar. Amor, aí você vai saber. A gente agradece de coração a todas as pessoas que estão aqui com a gente, curtindo. Aqui no Ramones Bar, obrigado de coração a cada um de vocês. Eu que só queria te amar, pra sempre amar. E você? Você me perdeu. Solta a fumaça, garoto! Mas vou encontrar. Boa, Simone! Alguém que vai me amar. Aí você vai saber. Me perdeu um grande amor. E dance, e dance, e dance! Dance, dance, dance, dance, e dance, e dance, dance. O caqueado, a trilogia já tá valendo! Você nunca leva a sério, eu também já não espero muita coisa de nós dois. Por orelha. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Vá dançar a trilogia. Você nunca leva a sério, eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Sempre assim, esse amor, no começo, meio e fim. A verdade, passando a orelha em companhia da galera aí, lá da cremação aqui, Mosqueiro. A saudade fica por trás, meu amor. E aí? Meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Olha o birrote. Quem vê cara não vê coração. O amor não passa de um engano. Bora, Queiroz. Parceiro Rei Moraes, toda a galera aí curtindo. Maria da Penha, eu só quero saber de uma coisa: quem vai beber muito aí hoje? Quem vai ficar doido hoje aí, hein? Quem vai derramar muita cerveja hoje aí? Cadê o grito da galera do Paysandu? Do Clube do Remo? O grito das mulheres? E quem tem amigo corno aí, hein? Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Boada aqui na zona sul. Ai, ai, ai. Com a dor do amor, é dor do amor. Puta que pariu. Fui curador desse mal de amor. Na boada azul. E quando a noite brisando, cagão da loja. Daniel Ranch pra casão! Fogo dormir, aí é bom, viu, Daniel? E a dama da noite estava comigo. Quem tem amigo corno, dá um grito aí! E quem tá gostando do forrozão de São Marçal? Hei de achar alguém que me dê amor. Que fale só de amor, pra que eu possa pensar. Essa mão, Mônica, que a viu covarde, já não representa nada. Que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. E que a gente já possa viver, já possa falar com Jefferson Saudade, sem ter que morrer. Sem. Bora, Márcia, a loirona ali. E crianças possam brincar, sorrindo cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Até o mascote está recordando. Há 2000 anos atrás. Eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês, obrigado, viu? Só falava de amor. Essa é a nossa trilogia da saudade. E o mataram. Obrigado, Mosqueiro. Isso, mataram fisicamente. Pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca. Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. Seguidoras da trilogia. E a gente vai batizar esse nome, viu? As seguidoras da trilogia. As seguidoras da trilogia. Só mais uma. E após essa, vem o bingo. Após o bingo, vem DJ Rai Moraes. Saudade. Vivo só, ando só, feito louco, aventureiro, vagar, coisa boa. Eu não sei onde foi, quando foi que eu parei. É bem coladinho essa aí, viu, Valdir? Só sei dizer que eu parei. Bora, Simone! Viajar. Égua da música. Júnior Monteiro! Meu coração se apaixonou. E que eu partisse aventureiro do amor. Aqui termina a viagem pra desilusão, pro desamor e tristeza e pra solidão. Vou ficar por aqui, vocês podem seguir sem mim. Achei meu rumo, meu mundo, meu canto certo, meu verso, pureza pura, doçura, felicidade, verdade, coisas que são do amor, aventureiro do amor, adeus. Achei meu rumo, meu mundo, meu canto certo, meu verso, pureza pura, doçura, felicidade, verdade, coisas que são do amor, aventureiro do amor, adeus. E sábado que vem já tem Sete Canecão, abertura oficial do verão. O baile do verão vai rolar. Aqui termina a trilogia da saudade. Você não vai pagar ingresso até 23h30. Três cervejas por R$10. Vou ficar por aqui, vocês podem seguir. Obrigado, minhas seguidoras da trilogia. Tamo junto. Sabe que é nós. Valeu, Pri! Tamo junto. Meus amigos lá no Murubira, Luci Saudade, valeu. Parceiro Orelha também. São os nossos amigos que estão sempre com a gente. Parceiro Valdir do Valdisson também. E a todos que estão presentes. Um abraço pra você, Rony Araújo, e seu esposo aqui com a gente. Uma salva de palmas aí! A trilogia da saudade está formada, hein? Mais uma de sucesso. Trilogia da Saudade da Ilha de Mosqueiro. Oi! Se você quer realmente recordar, está no lugar certo. Trilogia da Saudade.